todas as noites são iguais. Os meninos satisfeitos e as meninas querem mais. Sonhos caem como chuva e é tarde demais. Eu não consigo dizer não. Hoje à noite tudo pode acontecer. Quem olhar nos olhos vê pares e sedução. Num canto escuro, pequenos cales de solidão. A noite esclarece o que o dia escondeu. É o que o dia escondeu. Da manhã eu vou embora, mas eu sempre volto atrás, porque as noites são todas iguais, todas iguais, yeah. Todas as noites são iguais, de longe os disfarces parecem reais. Mãos me vestem como luva e é tarde demais. Eu não consigo dizer não. Hoje à noite é cedo até amanhecer. Quem olhar nos olhos vê estrelas no chão. Num canto escuro, pequenos cales de solidão. A noite esclarece o que o dia escondeu, é o que o dia escondeu. Meia-noite, noite inteira, 3, 4, 5 da manhã. Eu vou embora, mas eu sempre volto atrás, porque as noites são atrás, porque as noites são todas iguais, todas iguais. Meia-noite, noite inteira, 3, 4, 5 da manhã. Obrigado.